Conexão, Rádio Interferência, Rádio Gralha. Vamos lá, vamos brincar com isso. Em Curitiba você está em 106,1 MHz pela Rádio Gralha. No Rio de Janeiro você está em 91,5 pela Rádio Interferência. Ou você está nessa rede corporativa, proprietária, pseudo-democrática, a qual chamamos internet. E se você não está criptografado com software livre, você está sentado no colo da NSA e do Obama. Falando nisso e nos presos políticos, vamos tocar Replicantes. Censor. Seja punk, mas não seja burro. Estúdios, I wanna be your dog. We'll be right back. burning.